Olha só que coisa interessante sobre o Wigglytuff. O Wigglytuff. Não se meta com ele. Quando fica bravo, chupa o ar e infla como um balão gigante. Com seu super tamanho, ele consegue assustar até o inimigo mais malvado.